sonho que reflete cada passo que eu dou, amanhecer me fortalece. Autoestima na cautela, na rua era na favela. Humildade, lealdade pra viver em meias feras. Que se escondem no rebanho e se fazem de cordeiro. Que atuam em covardia, sem fofida por dinheiro. Ter tudo coliseu, decapitando os leões. Na matilha em meia lobos, tempestades e trovões. Insanidade, uma virtude faz de mim ser o que sou. Sete vezes derrubado, oito vezes levantou. Até poeira, olhei pro céu, agradeci pelo momento. Ninguém ao meu redor, mas não quebrei o juramento. No psico pesadão eu faço jus a cada palma. Se pra bater de frente o nosso verso não tem trava. Sem novela, ficção, protagonismo. A real covil de cobras, eu saí e a rua é meu quintal. Nosso mundo pós-moderno, perdão está escasso. A vingança é o correto. Revolução ou retrocesso, nosso mundo pós-moderno, perdão está escasso. A vingança é o correto. Revolução ou retrocesso, nosso mundo pós-moderno, perdão está escasso. A vingança é o correto. Revolução ou retrocesso, nosso mundo pós-moderno, perdão está escasso. A vingança é o correto. A vida é tipo um rico invejoso, te aplaude. Sorri na tua cara quando cê tá de nocaute. Se tu não é seu caráter, não vem de lombra torta. Se o dinheiro te seduz, cê vira massa de manobra. Quanta convicção no universo da incerteza. Onde a mesa vira o jogo, é só trapaça e riqueza. De repente atordoado, me vejo forte na fraqueza. Na sutileza das palavras que demonstro minha nobreza. Não vou de bonde nesse embalo de rimar o que não sou. É tipo a chave da prisão de quem é um estado encarcerou. Bate no peito o orgulho, ser leal, merecedor. Tipo a chama da candeia que a noite suportou. O mundo é uma vitrine, o produto é você. Cada um tem o seu preço, joia rara pra vender. Da moedas foi o preço, nosso Cristo foi traído. Beijo na face, aperto de mão, escondeu o ódio do inimigo. Revolução ou retrocesso, nosso mundo pós-moderno, perdão está escasso. A vingança é o correto. Revolução ou retrocesso, nosso mundo pós-moderno, perdão está escasso. A vingança é o correto. Revolução ou retrocesso, nosso mundo pós-moderno, perdão está escasso. A vingança é o correto. Revolução ou retrocesso, nosso mundo pós-moderno, perdão está escasso. A vingança é o correto. Então vai lá e diz para as ruínas que a fé se levantou. Virtude de um guerreiro que com tremor não se abalou. Convicção de sua missão, o soldado foi pra guerra. Trouxe a luz pra escuridão, a esperança pra essa era. Um tratado sem valor que foi selado com pressão. Engrenagem de um sistema que é movido pela dor. O capitão é o sedativo que calou o descontente. Tipo dono de fazenda que não respeita nesse nossa gente. Nesse discurso incoerente se difunde o protesto. Onde o certo parece errado e o errado é ser honesto. Discordância gera impasse, tudo é motivo de conflito. Religiões, opiniões que não refletem Jesus Cristo. O amor pelo seu próximo é mais fraco que seu ego. 2014, depois de Cristo, evolução ou retrocesso. Assim que é, sigla fé, peço perdão pelas palavras. É como o habeas corpus que liberta das amarras. Revolução ou retrocesso, nosso mundo pós-moderno, perdão está escasso. A vingança é o correto.